251 autorizado, chama a torre para táxi. Salvador, bom dia, 3201, nível 220, aluno 60. 3201, bom dia, sendo identificação, chegada bom, desça para 2000 pés, o altímetro 613. 2000 pés, 1093, 3201. 6251 para o táxi. Estamos com 118.350, alterna Galeão. Utilizando o táxi, passa para o Sierra, ajuste o salvador em padrão. E, livre o táxi, ponte espera, vai informar. Próximo ponto de espera pronto, vai chegar 251. 251 autorizado, ingresso e decolagem 150 das novas, ajuste padrão. Apoio, chama controle 1935, bom voo. A linha decola 1935, obrigado. Alexandre, 6251, não decolou, não se escuta. Da El. Presente, autorizaria da El? Afirmativo, está livre, direto da El. Obrigado. Da 3201, após estar autorizada a flor de duna, para interceptar o localizador do LSX-Way pista 10 e portão estabilizado. Tá ok. Viu, a gente voa a duna 3201. Salvador, muito bom dia. 14177, gente da Gol. Autorização 360 para a história. Azul, bom dia. Falação confere. Vitória, pronta cópia. Pronta, 4. Autorizado, Vitória 36, na turística 50. Recolheta 10, rua direita, saída da El, Leda, Bois Leda, Lobby 10. Controle 1935, transponder 5047. Autorizado 360, saída da El, Leda, Bidex, decolada 10, com curva à direita, pelo 5047 é o nosso código, 1935 é o Salvador Freire. 5047, reporte pronto no pátio 3. Vai rebotar. Salvador, bom dia, Big Hat 6749, informação Golf, portão número 3 para Guarulhos, nível 340. Bom dia, pronto a cópia? Pronto, 4. Guarulhos autorizado, 34, na Prisco 50, 10 decola, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vou direto B10. Controle 1935, transponder 5051. 6749, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Peruíce 50. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Lida, Guilherme. Transponder 5051, controle 119.35. Web correta, reporte pronto. Reportará 6749. Torre Salvador, bom dia. MG5717, informação Gol, autorização Galeão 340. 7, bom dia, agora coordenação e cópia Galeão. Tá aguardando a escuta. Passando Simbra, baixado checado, visual TAM 3201, bom dia. 3201, bom dia, pouso autorizado, pista 10, ajuste 613, 140, 10 nós. Livre pouso na 10, TAM 3201. Funcionamento 251, chama agora o Centro Recife, 1251, alterna 13325. Azul autorizado, reporte táxi. Vai reportar azul. É, 6251. Solo 49, na minha escuta, táxi alfa, reporte na 3 Juliette. Cutarate da Juliette. Web 5717, cópia. Informativo na escuta, 5717. 5717, autorizado Galeão, 340. Decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, Bob Dev, após Bidev, Super November 857, após conforme a rota do plano. Controle 1935, transponder 5053. Autorizado 340, Galeão, decolando da pista 10 com curva direita, saída da EL, Leda, após Bidev, após Super November 857. 7935, controle 5053, transporte aproximando a Juliette, portão 3201. 3201, portão 8, Pationa. Portão 8, portão 3201. Azul 155, vai taxiar via Pátio Índia, o ajuste é 1013, reporta para a senhora, pronto. Via Pátio Índia, 1013, vai reportar pronto. Salvador, bom dia. Eu vou bater no meu cheque, só para considerar a carteira 1-0. Patrão 77, bom dia. O ajuste é 1013. O vento 150 com 10 nós. Autorizado ingresso e decolagem da pista 10. Autorizado ingresso e decolagem, patrão 77. Patrão 77, para decolagem, chama o controle 1935, bom. Após decolagem, chama o controle 1935, obrigado. Doutor Salvador, bom dia, Webjet 598, assim de formação Golf, autorização com o FIS, por favor, Delta Ponto 4. Delta 98, sente com FIS, já está autorizado no 34, decolagem da 10, curva direita, saída da Euler e da Bridge, após Bridge, apesalou no 6, Controle 1935, transponder 5054. 40, decola da 10, curva direita da Euleda, Bridge, Pesulu, no 6, 7935, 5054, transpondendo 9758. 5898, correto, reporte pronto.